pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. fé no Filho de Deus, sou vencedor. Esta frase está baseada em Romanos capítulo 8, versículo 37, onde a palavra de Deus diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. E esta reunião é uma reunião daqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque um dia a palavra de Deus nos alcançou, e o evangelho da glória e da graça de Deus invadiu a nossa vida. E aqui estamos nós em Cristo Jesus para celebrar nesta noite a vitória, o triunfo, a conquista. Somos mais do que vencedores. E o apóstolo João, fazendo coro com o apóstolo Paulo, em 1 João capítulo 4, capítulo 5, versículos 5 e 4, ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Nossa fé em Jesus, pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Ele me garante a vitória. que adoramos, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Deus maravilhoso é nosso Deus. Não é verdade, amados? Você está feliz com o seu Deus? Ele é a nossa alegria.